pessoas passam. Antes não passavam, porque chovia. Agora já tudo está muito mais calmo. Já não há tanta pressa em fugir do sítio onde se está. Porque já se pode estar parado, porque já não chove. E a serralharia do Carlos Jaime, que passou agora enfiada numa porta de carrinho, tamanho caixa aberta. Pode-se dizer que o tempo não existe. É uma daquelas grandes mentiras do pós-modernismo. O pós-modernismo tem a sua maior característica.